Bem-vindo ao Som no Blog, na internet somnoblog.blogspot.com. Olá, você está ouvindo a 8ª edição do podcast do Som no Blog. Seja bem-vindo, sirva-se, desculpa a demora, a casa tava uma bagunça, repara não. A demora vai compensar. Esse programa também vem junto com o 100º post do Som no Blog. Sim, alcançamos o número 100, é! Valeu pra quem acompanha, 2006 vem aí com mais surpresas, aguardem. E nesse programa, nada mais justo do que dar uma força pra quem acompanha o blog. Os amigos, os colegas virtuais, aquele que você tromba no chat, enfim. O programa hoje apresenta 3 bandas independentes do Brasil. Todas elas buscando lugar ao sol, ou pelo menos abusando da brisa, né? Serão 2 bandas de conhecidos meus, e uma que eu não conheço pessoalmente, mas que tem feito bastante barulho no Media Play aqui de casa. Bom, pra começar, apresento a vocês uma banda de Santos que abusa do rock pesado. A Dawat já tem 10 anos, mas entre idas e vindas, a banda hoje é formada por Bicudo nos vocais, Marcel e Eduardo na guitarra, Rex no baixo e Nelson na bateria. Os caras têm forte influência de rock e hip hop, e no som deles você vai se identificar bastante com bandas como Korn, 311, Dog Eat Dog, Incubus e até o Rapa. Os caras já têm 6 músicas prontas para a segunda demo deles, que vai se chamar Reação Musical em Expansão. Para quem quiser saber mais sobre a banda, o site é www.dawat.com.br. E ouço agora uma dessas músicas que se chama Balas Perdidas. E por isso eu vivo disso. Supermercado de imagens, a minha imagem à venda numa lata de cerveja. E por isso eu vendo mais discos. E por isso eu vivo disso. Era um artista de balas perdidas, nunca atingiu seu público-alvo. Era um artista de balas perdidas, nunca atingiu seu público-alvo. Era um artista de balas perdidas, nunca atingiu seu público-alvo. Era um artista de balas perdidas. Discos. E por isso ainda tô nessa jogada, obra de arte fabricada, aquela velha antiga novidade adulterada. E por isso eu vendo mais discos. E por isso ainda tô nessa jogada. Era um artista de balas perdidas, nunca atingiu seu público-alvo. Era um artista de balas perdidas, nunca atingiu seu público-alvo. Era um artista de balas perdidas, nunca atingiu seu público-alvo. Era um artista de balas perdidas, nunca atingiu seu público-alvo. A segunda banda vem lá de Bagé, no Rio Grande do Sul. Um belo dia, alguém chega nos meus scraps do Orkut e pergunta se rola dar uma força pra banda dela. Esse alguém era Kika, vocalista da banda Fósforos, nativa desde 2001. Eu ouvi e falei, por que não? São guitarras bem fortes e o vocal da Kika fica bacana no meio daquela barulheira toda. É um rock mais alternativo, fugindo um pouco da cena performática do sul que você tem ouvido nas rádios. A Fósforos pretende gravar ainda esse ano um CD promo pras rádios, mais um videoclipe. Uma das músicas que vai pintar nesse CD é a que você ouve aqui. Essa é a banda Fósforos com a música Otário. A terceira e última banda vem de Brasília, mas se você está esperando algo parecido com Legião Urbana, esquece. É uma big band chamada Móveis Coloniais de Acaju, que existe desde 98. O som deles é uma mistura muito bacana de ska, swing, samba e bossa nova e um monte de ritmos da Europa. Os caras já conseguiram gravar o primeiro CD e estão rodando o país em divulgação. É um ritmo muito legal, vale a pena ouvir os caras, que estiveram em São Paulo na última semana no festival Sons de uma Noite de Verão no SESC Pompeia. Para quem quiser saber mais sobre a banda, o site é www.moveiscoloniaisdeacaju.com.br. Bom, agradecendo mais uma vez quem nos ouve, até a próxima, valeu por ouvir esta 8ª edição do podcast do Som no Blog, e fique agora com Móveis Coloniais de Acaju e a música Copacabana. Te vi pra uma série de palestras na casa da minha tia, onde todos beberíamos já. Na casa da minha tia, fofocando sobre a perestroika. Por você escreveria um livro sobre insólito, um almanac simples, óbvio, que é completo do amor. Enciclopédia do utópico, dicionário do amor. Cada verbete, um singelo lembrete, em sua companhia quero estar. Quero te ver de confete, te guiar no confete, e seguir seu destino pra chegar. Minha ideia. vida cercada de cercado e vai, isolando nosso condomínio, cercada bem protegida, os paparazzi não poderem olhar. Você funcionaria yoga, tarde, terapia, se fizesse feliz e distendida, buscaria em shopping centers o elixir do marajá. Comeria petis e ananás se tivesse prestes a te beijar. Um singelo lembrete, em sua companhia quero estar. Quero te ver de confete, te guiar no confete, e seguir sem destino pra chegar. Minha intuição não me engana, você faz o sertão Copacabana. Bye.